Mas o Webjet 6727, livre decolagem, vento 220 graus, 0 meia nós. Livre decolagem da pista 28, Web 6727. Good evening, Europa 083 on final runway 28. Europa 083, maintain approach, wait for runway 28 located. Continue approach, Europa 083. Europa 083, clear to land runway 28, wind 220 degrees, 06 knots. Clear to land 28, Europa 083. Flavjet 6727, decola 49, controle 1, 19, decimal 35, uma boa noite. 1935, boa noite, muito obrigado. Europa 083 on the ground at 5-1, ground 1-2 on the small miner, good night. 1-2-1 on the small miner. Boa noite, São 3858. Boa noite, São 3858. Ali mantém na 28, São 3858. Vem mantém 28, 3858. Alpha Juliet Gate 11, Europa 083. Alpha Gate, Gate 11, Europa 083, Alpha Juliet. 3858, livre decolagem, vento 2, 10 graus, 0 menos. 2, decolagem, está 3858. Decola 5-4, controle de 9 decimal 3-5. 9-3-5. Salvador, boa noite, objeto 6748. 6748, informe avistando final 28, trem checado. Está avistando, informará o baixado checado, 6748. Está na 9 mil e meia. Ok, gente, informo que a pista já está livre, livre todos, o vento é de 220 graus, com meia dúzia a nós, web 6748. Teve o pouso. Ciente do vento, se baixei e travou, 6748 WebJet. Juno 52 está no gate 7 para puxa acionamento. 3, Juno 52, livre, puxa acionamento para o táxi, chame torre 1183. Para o táxi 183, obrigado. 6748, o solo aos 59, livre à esquerda, táxi via Alfa e Juliette, o coração Alfa Índia, portão 4. Alfa Índia para 4, 6748, boa noite. Pronto para o táxi com 128 a bordo, 4 horas e 10 minutos, alternando Natal, TAN 3152. Alterado 3152, por gentileza, repita as informações na frequência 118.3 para o táxi, TAN 3152. Opa, foi mal, desculpa aí. Oi, Salvador, boa noite, TAN 3152, está pronto para o táxi, nós temos total de 128 a bordo, com 4 e 10 de autonomia, alternando Natal. Ok, está livre o táxi até o ponto de espera da aula 0, confirmando, com essa ponto de espera 28 pela Juliette, depois a alfa direita, confirmando, é 128 a bordo? Positivo, 128 a bordo. Então, táxi a Juliette, alfa, isso? Sim, ativo, Juliette, alfa, até o ponto de espera da 28. Chame pronto para a decolagem. Sim, ativo. Luciano, pronto da 2831-52. 3152 está autorizado, a linha de decolada 28, o vento de 210 graus, 8 lá. A linha de decolada 28-3152, obrigado. Controle, boa noite, o TAM 3152. E decimal 35. 52-10935. Prossiga, já está visual o setor? Ah, está na pista. Okay, final do ano 7 autorizado, Golfo Serra, o vento de 210 graus, 8 nós, livre pouso. Livre pouso é na 7, já. Doutor, boa noite, objeto 6747. Projeto 6747. 6747, você. Autorização ATC, ciência e informação Alfa. Que é 6747, ciente para Recife, correção, para Guarulhos, é isso? 340, aguarde cópia. Guarulhos, a entrevista seria da EL? É, afirmativo, nesse horário ainda da EL, transição de Guiné. Encerra seu solo aos 14, 1, 4, livre à direita e táxi até a Baetana, escuta.